agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu novamente, com mais alma portuguesa, mais tesouro português. www.radioantenaweb.info, onde nos pode deixar o seu pedido, o seu fado, ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Também, outra porta de ligação sempre aberta para si. Indique-nos o fado, indique-nos o que quer ouvir, se quer ou não dedicar, e claro, indique-nos também se tiver alguma preferência por alguma das duas edições, a que lhe der mais jeito de ouvir, então é só indicar-nos em qual quer que o seu fado vá. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Maria Armanda, Rosa Livre. Logo depois, ficamos com Amor Maior, na voz de Alexandra. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Mágoa, na voz de Cristina Branco. Mágoa, o fado. Não há mágoa nenhuma. Aqui o que há é sentimento para ouvir este tesouro português. Fico por aí e desfrute de todas estas melodias aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo, vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo. Rosa menina em abril, em maio rosa mulher, rosa menina em abril. Em março a queria colher, que em setembro a frio, em março a queria colher. Rosa livre, nos campos da minha terra. Rosa livre, nos campos da minha terra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa cada vez mais livre, de peito aberto do povo. Rosa cada vez mais livre, no peito aberto do povo. Sei que os teus lábios fossem tudo, onde me esqueci de mais ver. Não disseste nada e, contudo, tudo me disseste sem

Se recordar é viver. Eu entendo quanto a mim que não se deve esquecer. O velho fado Franklin, que não se deve esquecer. O velho fado Franklin. E o meia-noite esse fado, meigo terno saudosista. E o meia-noite esse fado, meigo terno saudosista, que remiu todo um passado da boémia fatalista. Que remiu todo um passado da boémia fatalista. Dois tons perene lembrança que alguém imortalizou. Dois tons perene lembrança que alguém imortalizou. Traduz uma viva herança que o passado nos levou. Traduz uma viva herança que o passado nos levou. O fado Carlos da Maia, que nos lembra as horas mortas, desde os círios da Atalaia às ceias fora de portas, desde os círios da Atalaia às ceias fora de portas. Não te esqueces do menor ardente sentimental, que o menor é o maior dos fados de Portugal. Que o menor é o maior dos fados de Portugal. Também com arte e com brilho, outro fado o povo entoa. Também com arte e com brilho, outro fado o povo entoa. Menor do Porto, que é filho desse menor de Lisboa. Menor do Porto, que é filho desse menor de Lisboa. Nesta revista de fado merece a primazia. Nesta revista de fado merece a primazia. Seria crime e pecado não cantar o Moraia. Seria crime e pecado não cantar o Moraria. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Um alfama fez sem ar, pôs tudo em flor ao langor de uma guitarra, para ver chegar seu amor nos barcos entrando a barra. Um alfama tens rubros telhados de telha, mas com beirais brancos, marujos, tisnados, ciganos e até saltimbancos, pregões madrugados, varinas de chão e chinelas. Tens vasos pintados e até papagaios às janelas. Um alfama fez 100 degraus de uma escada debruçada sobre o rio, para ver as naus à chegada do seu amor fugidio. Alfama, tens fados corridos que correm das casas para o cais, canteiros floridos que cantam nos teus arraiais, guitarras e violas e fontes que brotam cantigas, varandas, gaiolas, canários que são raparigas. Guitarras e violas e fontes que brotam cantigas, varandas, gaiolas, canários que são raparigas. Nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Pois é, a segunda edição também chegou ao fim, passou num instante, não é? Mas vamos terminar com Manuel Azevedo Coutinho, Saudades do Meu País, e ficamos com Duvidar, na voz de Celeste Maria, duas grandes vozes que terminam o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Já sabe que os seus fados são sempre bem-vindos, os seus pedidos são sempre muito bem-vindos e pode enviá-los através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade, este é o seu programa de alma portuguesa, o programa que lhe traz sempre um pouco mais deste tesouro que é tão nosso. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite, que tudo lhe corra pelo melhor e amanhã estou de volta consigo, aqui em mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, em português. Partiu naquele dia, foi-se embora, para terras distantes trabalhar. Na garganta, um soluço que chora, porque ainda deixou na terra por criar. Na garganta, um soluço que chora, porque ainda deixou na terra por criar. Ai, que saudades tenho eu da minha aldeia, das noites de lua cheia. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu da minha amada, da velha rapaziada. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu do meu país, do meu filho ainda petis. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu de minha mãe, dos seus carinhos tão bem. Ai, que saudade, ir à bagagem fria da solidão, de quem longe dos seus tem de viver, uma vida botada à escravidão, de saudades teimosas a crescer, uma vida botada à escravidão, de saudade teimosas a crescer. Ai, que saudades tenho eu do velho fado e do bacalhau assado. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu do vinho tinto e do bagaço não minto. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu da Mandragoa e da velhinha Lisboa. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu do Rio Tejo, da tua boca de um beijo. Ai, que saudades. Ai, que saudades tenho eu da Mandragoa e da galinha Lisboa. Ai, que saudades, ai, que saudades tenho eu do Rio Tejo, da tua boca de um beijo. Ai, que saudades. Duvidar é luta constante que destroça o peito amante e que nos mata a razão. Duvidar é luta constante que destroça o peito amante e que nos mata a razão. Duvidar é o motivo talvez um justo castigo de quem fere sem razão. Duvidar é uma constante, sentir atroz e torturante que nos mata o coração. Duvidar é uma constante, sentir atroz e torturante que nos mata o coração. Quando a verdade aparece, logo a alma resplandece e a vergonha nos domina. Marra dúvida que aparece, um novo amor que fortalece na paixão que nos anima. Morre a dúvida e aparece um novo amor que fortalece na paixão que nos anima.